Ela fica assanhada, fica maluca. Quando vê o cria, ela empina a bunda. Essa novinha não para. E tela joga na cara. Quando vê o maluqueiro, fica cheia de tesão. Desce bem daquele jeito, fazendo a posição. Fica de quatão, de quatão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão. Balançando esse rabão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão. Balançando esse rabão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão. Balançando esse rabão, de quatão. De quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro. Joga a bunda pro ladrão, de quatão, balançando esse rabão. Me dá viola. Chega lá de baixo, polêmico. Piques e dos cria. É o metrô. Vambora, amor, aqui no Jota Produções. Fica assanhada, fica maluca. Quando vê o cria, ela empina a bunda. Essa menina não para, ela só joga na cara. Quando vê o maluqueiro, fica cheia de tesão. Desce bem devagarinho, fazendo a posição. Fica de quatão, de quatão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão, de quatão. Quatão, joga a bunda pro ladrão, de quatão, de quatão, de quatão, de quatão, de quatão, não para não, não para não, fica de quatro, de quatão, joga a bunda pro ladrão, de quatão, Viana Bacil, essa é hora de chamar as meninas. Só que tem um popô gigante. Aquele que isso, que isso, que isso, que isso. Eu chamo uma, você chama outra. Eita, eita, eita. Vai novinha do popô gigante. Vem novinha do popô gigante. Vai novinha do teu popô gigante. Vai delícia do popô gigante. Fica de quatão, de quatão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão. Balançando esse rabão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão, de quatão, de quatão, de quatão. Joga a bunda pro ladrão. É o metrô invasão. Tudo de pai, tudo da mãe. Fica de quatro, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Isso, bebê, pira no bumbum, pira no bumbum. Joga a bunda pro ladrão, de quatão. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro,